Fala conosco, Senhor. Porque quando Deus fala, as coisas começam a tomar jeito na nossa vida. Antes eu estava dizendo para Deus, eu posso lá falar, virar cambalhota, fazer qualquer coisa aqui que venha entreter as pessoas. Mas isso não vai resolver nada. Mas quando Deus fala, resolve tudo. Eu sei que a boca é humana, mas a palavra é divina, a palavra é de Deus. Assim também, quando você testemunha para alguém, você ora por alguém, o testemunho é seu, a boca é sua. Mas Deus está usando sua vida para abençoar outros. Tu acredita nisso? Acredito, irmãos. Amém? Vamos abrir a palavra, então, lá no capítulo 6 de Romanos. Romanos, capítulo 6. Vou começar por Romanos, depois vou fazer outras citações da Bíblia. Mas Romanos é o ponto principal dessa noite. Versículo 4, 6, 4. Temos batismo domingo. E vou fazer alguma referência ao batismo. O que que ele significa? Onde aqui a Escritura nos dá uma impressão e uma direção muito clara. Diz ali, 6,4. Fomos, pois, sepultados com Jesus na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porque quem morreu já está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Amém, irmãos? O apóstolo Paulo, ele disse aos coríntios, eu morro diariamente. Não é perder a existência natural, não é isso que ele está falando. Ele está dizendo, dia a dia, morro. Morro para as minhas vontades, ou para as vontades naturais do homem pecaminoso, morro. Diariamente preciso matá-lo. Você não faz isso todos os dias também? Ou simplesmente deixa a velha natureza ir crescendo, crescendo? E vai, a velha natureza vai dar frutos terríveis. Frutos amargos que destroem a nossa vida e destroem a vida dos outros. E aí Paulo dizia, morro diariamente. Se alguém te provoca e você se julga injustiçado, não dá vontade de revidar. E aí você tem que morrer para aquele revide, para dar o troco. E aí você tem que dizer para a velha natureza, fica quieta dentro de ti, em nome de Jesus. A gente sempre diz nome de Jesus para os outros, né? Você já viu se alguém te diz, em nome de Jesus está amarrado. Diz para ti mesmo, em nome de Jesus eu expulso isso de mim. É, sempre nos outros, em nome de Jesus. Temos que falar, no bom sentido, contra nós. Ah, cortar na carne é uma expressão que se usa, né? Quando a gente tem que fazer algo contra. É, nós precisamos sim cortar na carne. Num aperto, numa situação difícil, de repente a gente parte para uma situação não lícita, não legal. Ou mente para alguém, ou engana alguém. Ah, eu estava numa situação desesperadora. Eu precisava fazer isso. Não, não precisava. Sufoca isso dentro de ti. Também o apóstolo disse, se nós morremos com Cristo, então nós crucificamos a carne. Ah, meus irmãos, toda vez que a gente fala de crucificar, isso não soa muito bem nos ouvidos. É, porque Cristo, ele foi crucificado na carne. E eu vou dizer a vocês, irmãos, quem quer ser do Senhor, vai passar o mesmo caminho que o Senhor passou. O Senhor tinha muitos amigos numa certa fase da vida dele, lembram? Eram multidões atrás do quê? De cura, de pão, de milagre. Tinha muita gente. Mas na hora da cruz, pelo que a Bíblia fala, tinham 5 pessoas. Das 5, 4 eram mulheres e 1 homem. Sobrou pouco. Na hora da perda, na hora, digamos, que a fé do próprio Senhor, a vida do Senhor foi provada, sobrou pouco. É, mas aqueles 5, aquelas 5, 4 mais 1, eles estavam dispostos, inclusive, a perder a vida, porque podiam ser que os policiais ali, dos romanos, e os próprios judeus que estavam junto da crucificação, pegassem aqueles 5 e dizem, ponham esses também na cruz. É, eles se expuseram. Paulo foi um homem que ele disse, eu corro o risco de vida todos os dias. Mas qual é o natural nosso? Não é a gente se proteger? Esse é o natural. E tudo bem, tem hora que a gente tem que se proteger sem que isso seja prejudicial a nós e ao Evangelho. Mas se eu tiver que me proteger negando a minha fé, então isso é altamente prejudicial a mim. É prejudicial a você. Ah, mas eu estava pensando nos meus filhos, na minha esposa, no meu esposo. Eu estava pensando nos outros. Não. Tua fé não pode ser negada, não pode ser renunciada, venha o que vier, meus irmãos, porque renunciar isso significa perda. Paulo sabia muito bem o que era isso, irmãos. Ele diz também que, aqui no Romanos, que ele foi, pelo batismo, sepultado. Esse verso da Bíblia eu uso sempre na conversa de batismo. Amanhã à noite tem mais uma conversa. Falando nisso, você já foi batizado ou não? Ah, pastor, batismo? Não sei, não é tão importante. É importante. Sabe por que é importante, meus irmãos? Porque no batismo, você está dando um testemunho, não do que o Senhor fará, do que o Senhor já fez na tua vida. Você já é uma nova criatura, ou seja, um novo homem, uma nova mulher. Você já está andando numa novidade de vida. No batismo, você está dizendo para o mundo inteiro, está dizendo para o diabo, está dizendo para Deus, morri. É isso que Paulo fala, pelo batismo, é o sinal do nosso enterro. Então, nós morremos vivos, ou somos sepultados vivos. Veja uma coisa, quando que a gente sepulta uma pessoa? Na vida natural, somente quando ela morreu. Se ela não morreu, estamos ali tentando salvá-la. Os médicos estão tentando salvá-la, a igreja está orando para salvá-la. Nós não enterramos pessoas vivas. Portanto, se uma pessoa ainda não tem a experiência do novo nascimento e da morte da pessoa antiga, ela não pode ser batizada. Ela só pode ser mergulhada totalmente na água, como esse sinal de sepultamento, afogamento. Quando ela conscientemente diz, morri. Morri para o mundo. O apóstolo Paulo está falando aqui em Romanos capítulo 6. Nós não oferecemos mais os membros do nosso corpo para o pecado. Nós oferecemos para Deus. Toda vez que vem o diabo como oferta, você pode dizer, diabo, eu morri. Ou vem um amigo, uma amiga, qualquer coisa como oferta, dizer, eu estou morto, não adianta me tentar, porque não pode se tentar mortos. Eu fui sepultado, por isso, essa importância desse sinal que te identifica. Ah, eu vou me batizar para me tornar crente melhor. Não. Você vai se batizar em obediência a Deus e porque você já está andando com Deus. É por isso. O apóstolo diz que pelo batismo nós fomos sepultados. Quer dizer, o batismo ali é um sinal, meus irmãos, que tem um fim da vida sem Cristo. E ali começa algo novo. Isso é um sinal. Não é que a realidade vai começar a acontecer lá. A realidade já aconteceu. Estão entendendo isso, né, irmãos? Estão? E aí o apóstolo continua nos dizendo, então ali é um sinal de fim e ao mesmo tempo um sinal de começo. É um sepultamento e é uma ressurreição. Tudo isso sinaliza aquilo que o Senhor já fez por nós. Quando é que foi que você se converteu? O que aconteceu dentro de ti? Você não teve que perder coisas quando se converteu? Ah, pastor, eu me converti, não mudou nada, não perdi nada, então você não se converteu. Tem que ter perdas. Quem não quer perder nada, perde tudo. Perde tudo. Você já foi em algum lugar assim? Imagina, você vai num restaurante, não é o teu dia a dia, e você paga R$50 para jantar ou almoçar. Preço razoável, né? E aí você diz, bom, eu vou fazer esses 50 valer a pena. E come, come, come, come, desespera. Já pecou umas 10 vezes em porção de comida. Em volume de comida. Depois você sai de lá e diz, estou mal do estômago. Fica doente, vai parar no hospital. Queria tudo, acabou doente. Não soube usar aquele ambiente, aquele almoço, de maneira adequada. Quando a gente quer tudo, a gente perde. Em dinheiro, você já viu? Quem quer tudo de dinheiro, dinheiro, dinheiro, dinheiro, e faz qualquer coisa para conseguir dinheiro? O que acontece com essas pessoas? Perdem. Pessoas, por exemplo, nos relacionamentos conjugais, que é um homem, dois homens, três homens, quatro homens, cinco homens, dez homens, 20 homens. No final, sabe o que a pessoa vai dizer? Não vale a pena. Não vale a pena. Homens que têm uma coleção de mulheres. Sabe o que vai acontecer? Ele chega a um ponto, mas não é isso que eu quero. Eles querem tudo, tudo, tudo. Perdem tudo. Quantos na ânsia de querer tudo, até a saúde e a vida perderam. É, ou quando nós queremos, sempre numa postura, eu tenho que ser o primeiro, eu sou orgulhoso, eu sou isso, eu sou aquilo. De repente as pessoas vão se afastando, e você vai ficando cada vez mais sozinho. Você queria tudo, você sabia tudo, você sempre tem a palavra final, perde tudo. Aquilo que acontece no ato, no sinal do batismo, isso tem que continuar acontecendo dia a dia. Tem um grande sinal, sim, o evento batismal, vamos dizer assim, mas depois tem o afogar diário. A velha criatura nunca morre, eu gostaria que morresse, mas a maldita sempre, Paulo disse, nós estamos crucificados, mas o que a maldita sempre desce da cruz. Ela sempre quer governar, ela sempre quer vir de novo. E nós temos que diariamente, aí disse Paulo, eu morro diariamente. Diariamente eu preciso sufocar desejos baixos. Sentimentos ruins como inveja, orgulho, ciúme, ódio. Nós podemos fazer uma lista aqui de sentimentos baixos que nós podemos dizer não, não, não. Você não faz isso todo dia? Se você não fizer todo dia essa morte a conta gotas, morte das coisas ruins, você vai perder tudo, porque nada fica pequeno. Você sabia? Nada fica pequeno, tudo cresce. Uma doença, por exemplo, um grande câncer, começa com uma célula microscópica. Que ela adoeceu, uma célula adoeceu, contagia a do lado, que contagia do lado, e aquele negócio vai, vai, vai. Um ano, às vezes, se é muito forte, 3 meses está morto. Começou numa célula, não visível ao olho nu, de tão pequena que era. Como é que começa uma guerra? Às vezes é uma coisa que vem no coração de uma pessoa, de um líder. E aquele líder, ele fica com o seu coração errado, e aquele negócio ele já fala para os seus secretários, para os seus auxiliares, e aquilo vai, vai, vai. Países inteiros mas começou numa pessoa. Aquele um não quis morrer no seu orgulho. Teve uma guerra lá num país da África, que durou 30 anos, terminou há pouco tempo. Começou com um homem que tinha uma postura orgulhosa no coração dele e não deu o braço a torcer. Acabou com o país inteiro, é miséria, miséria total. Uma pessoa. Que Deus nos ajude a morrer todos os dias. Porque quando não morremos para nós mesmos, nós matamos. Nós matamos. O exemplo é Jesus, lá em Filipenses capítulo 2, o apóstolo Paulo falou que Jesus, ele mesmo sendo como Deus, ele não quis tomar o lugar de Deus e a si mesmo se humilhou, e aí tem uma palavra-chave, e se esvaziou, abriu mão de tudo que ele tinha para vir entre nós, debochado, cuspido, maltratado, coroado com espinhas, varadas, lança. Ele podia mudar aquele quadro, bastava uma palavra. Mas ele sabia que era um caminho que tinha que ser percorrido, porque aquele caminho, apesar de esquisitíssimo aos olhos do mundo, era um caminho de Deus. Morre, meu irmão, minha irmã, crucifica o velho homem. Tentação vem sempre, para todos, em todas as épocas. Mas, para vencer, mata as coisas pequenas. É mais fácil matar as coisas pequenas, você sabia, né? Depois de crescer, sentimentos que a gente deixa crescer, é mais difícil. É muito mais difícil. Paulo fala aqui bem claramente para nós, irmãos, que o batismo é essa morte e é esse sepultamento. Se você, por exemplo, não foi batizado, pense nisso, seriamente. Este sinal não existe na sua vida ainda, pense nisso. Nós não obrigamos ninguém a se batizar, nós ensinamos a se batizar. Ah, pastor, eu não quero. Bom, está desobedecendo a Deus. Por que não quer o sinal, que é como uma marca divina na sua vida? É o dia do teu sepultamento, por que não? É, nós precisamos, irmãos, afogar essa velha criatura que nos incomoda demais, demais, demais. Mas a gente às vezes foi criado num meio, num contexto que a gente diz, bah, mas precisa. Alguém até diz, precisa repetir um ato? Não, se foi feito de bebê, você não está repetindo nada, você sabia? Porque na Bíblia não existe de bebezinho. Bebezinhos não podem fazer isso, de afogar a velha criatura. Eles nem sabem o que é isso. Eles não sabem o que é ressuscitar, o que é a nova vida, uma experiência com Jesus. Eles não sabem. Isso tem uma época que a gente precisa ter consciência para ter este entendimento. Mas mesmo que você não foi batizado na água, você já sabe o que Deus quer da sua vida, você sabe. Mesmo que não passou ainda pelo sinal esse visível, sinal molhado. Mas lá dentro você sabe que precisa também diariamente sufocar a velha criatura. Irmãos, o batismo é uma coisa tão espiritual, que eu tenho visto que às vezes em vésperas de batismo, dá cada luta na vida dos que vão se batizar. Às vezes dá luta na igreja. Dá luta em algumas famílias, dá cada negócio. Por quê? Porque é algo de Deus. É algo grandioso. É como que um selo de Deus, espiritual, é claro, na nossa vida. E o maligno não quer isso. Ah, pastor, mas o sinal por si só. Não, não é isso que eu estou falando. É um sinal para ser vivido diariamente. Permanentemente. Mas aí, tu tens que ter bem consciente. Eu morri. Eu morri. Por isso estou sendo sepultado. Porque quando a gente não tem fé para morrer, fé para renunciar, fé para dizer não, então nós nunca vamos experimentar as bênçãos decorrentes. Veja o que disse Jesus: se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele sozinho, vai morrer ali, apodreceu. Mas se morrer, nasce uma plantinha, que por sua vez vai colocar diversas espigas de trigo, e que vai dar centenas de trigo. Um dia, eu me dei a paciência de contar quantos grãos de trigo tem, de milho tem numa espiga de milho. Eu contei aqui uma vez para vocês, né? Não sei se alguém lembra ainda. Quantos grãos de milho? Você sabe, se você plantar um grãozinho de milho, vai nascer um pé de milho, que normalmente um pé dá 3 espigas. Eu sei do que eu estou falando, tá? Uma espiga deu 600 grãos. E não era uma espiga, um espigão, era uma espiga média. Pode ser que tenha espiga com 800 grãos, mas vamos ficar em 600, aqui eu contei. Então, um grãozinho deu 3 espigas, 3 vezes 600, 1.800. Um grãozinho deu 1.800 grãos. Se aquele grão que morreu, para dar o pé e dar então as 3 espigas e os 1.800 grãos, se alguém perguntasse: ô senhor grãozinho, valeu a pena morrer? A resposta é óbvia. Claro que valeu. Morreria de novo? Claro que morreria. Afinal, de mim saíram 1.800. Por isso eu disse, irmãos, quando nós temos fé para morrer, fé para abrir mão, fé, às vezes, para dizer não a certas coisas que têm que ser ditas não, Deus vai te honrar. Deus vai honrar a tua atitude e vai fazer crescer. Quer ver uma coisa? Sobre dar, sobre generosidade. Quando você é generoso com alguém, você sabe que Deus está vendo. Deus vai fazer multiplicar a tua dádiva. Jesus um dia disse: dai e dar-se-vos-á. Agora me dá um lenço aqui. Né? Obrigado. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. Dai. Jesus disse uma palavrinha: dai. Mas pastor, eu não tenho muitos recursos. Dá. E você vai ver o que vai acontecer. Tem uma promessa. Afinal, Deus não falha, Deus não mente. Dá. Eu tenho visto uma coisa na minha vida, irmãos. E a gente tem que aprender diariamente de novo. Quanto eu mais dou, mais eu recebo. Pode fazer o teste com Deus. Pode fazer o teste, porque tem uma promessa aí. E a Bíblia diz que Deus não é homem para mentir. Não é dar, está me sobrando, vou dar. Dá também aquilo que te é sacrifício. Aquilo que até pode te pesar no bolso, ou lá na tua geladeira, ou lá na tua despensa, dá algo que te pesa, que até pode vir a fazer falta. Isso é a dádiva do sacrifício. Tem a dádiva da abundância, a dádiva da sobra, mas tem a dádiva do sacrifício. Olha, eu não podia dar, mas eu vou dar. Pela fé, eu vou dar. Faz isso. Então a gente tem que morrer. Ah, e aí vem aquela perguntinha: mas pastor, e se não funcionar? Existe essa possibilidade? Quem prometeu que vai funcionar? Foi Jesus. Dá. Mas aí, antes de dar, acontece uma decisão no nosso coração, onde nós temos que morrer para nós mesmos. Ah, mas eu precisaria comprar uma calça nova, eu precisaria comprar um sapato novo, eu precisaria comprar uma camisa nova. Bom, precisaria. Todos nós vamos achar necessidades, mesmo que às vezes não temos. É ou não é? Deixa a tua necessidade do lado e supre do outro. Você vai ver a dádiva do amor. Mas lá dentro nós temos que morrer. Ah, eu preciso de carne, fica quieta. Eu vou abençoar. Toma a decisão de abençoar alguém, de dar algo, você vai ver que a carne velha vai pular. Ela vai espernear, sabiam? Não faz. Fica quieta, volta para a cruz. Sobre dízimo. Tem promessa do Senhor, seja dizimista e você vai ver o que vai acontecer. Dizimista e responsável com as tuas finanças, duas coisas, né? Mas seja dizimista. Mas pastor, em si, não existe se. Faz o teste com Deus. Eu tenho dito, é o único assunto que Deus permite nos testá-lo. O único assunto é sobre dinheiro. Porque dinheiro é uma coisa tão forte, tão poderosa. É ou não é? Que nesse assunto a maioria dos crentes desobedece a Deus. O troço é tão forte. Ah, o dinheiro está na mão do diabo. Não, o dinheiro está na tua mão. Nós é que vamos dar os devidos destinos. Mas, irmãos, a obediência também, Deus permite, me põe à prova nisso. Se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar bênção sem medida. Deus prometeu, mas de novo, às vezes, quando tu não venceu ainda esse aspecto da velha natureza, você não morreu ainda, todos os meses é aquela luta. Tomara que você vença. Mas quando você está bem firmado, você sabe que você vence. Poucas vezes a Bíblia fala de nome de demônios. A Bíblia quase não cita nome de demônios. Mas quando toca em dinheiro, a Bíblia fala, Jesus falou o nome do demônio. Vocês lembram? Mamon. Não é meio alemão, mamão, tá? Mamon. Raríssimas vezes a Bíblia citou, mas nesse caso citou. Tem que vencer esse demônio. Porque ele atua dizendo, vai te faltar. Tu não pode obedecer isso. Pastor é ladrão. E aí vem tudo que é coisa. Sabe, meus irmãos? Toda vez a pessoa está numa luta. Vença a velha natureza. E o espírito maligno só pode ter algum sucesso conosco. Quando nós fraquejamos, quando nós permitimos que a velha natureza cresça, então o espírito maligno tem oportunidade. Se você está firmado, ele não tem chance. Ainda que venha tentar, você diz, isso aqui é do Senhor, vai-te embora, demônio. A gente sempre diz para os outros, vai embora, sai, sai. Até tem gente que faz assim, sai. Aí pega nos outros lá atrás, né? Eu nem vou fazer assim para vocês, porque pode respingar em alguém. Irmãos, não adianta dizer sai para lá, sai para cá, se não obedecer, não sai nada. Fica tudo. Eu estou dando alguns exemplos, mas eu podia dar um exemplo de orgulho. Uma pessoa que errou e não confessa, por exemplo, não consegue dizer, e meu irmão, me perdoa, eu pequei contra ti. Não consegue abrir a boca, é duro de coração. De repente pega e traz um presentinho. Olha, eu passei lá na loja da irmã que vende os calçados e te trouxe um tênis. Mas não pede perdão, mas traz um par de tênis novo que custa 200, 300, 400, 500. Tem de todo o preço, né, irmã? Não deixa ela falar muito, daqui a pouco ela pega o microfone. Mas tem gente que não fala. Porque para falar, para expressar o que está no teu coração, tu tem que te humilhar. E a velha natureza não gosta de humilhação. Quem é que gosta de humilhação aqui? Ninguém, irmãos. Ninguém. Mas, por isso que eu estou dizendo, temos que morrer diariamente. Ceder, perder, saber perder. Ninguém gosta de perder nada. Abrir mão, ninguém gosta. Jesus chegou a dizer, se alguém entrar num litígio contigo, tem uma disputa e isso está indo para a justiça, sabe o que, que Jesus disse? Enquanto vocês estão indo lá para o juiz, procura te acertar com aquele que tem uma contenda contigo, procura te acertar no caminho, tenta um acordo. De repente alguém diz, eu fui ferido, agora eu vou brigar até o fim. Para com isso. Tem um ditado infeliz aí no interior do Rio Grande do Sul que diz assim, eu dou um boi para não entrar numa briga e dou uma boiada para não sair. Quem conhece esse ditado? Misericórdia, isso é do diabo. Eu não dou nem um boi para entrar e muito menos para sair. Nada, não dou nada, eu não quero entrar em confusão. Que orgulho é esse agora que eu estou enroscado, agora eu vou brigar. Não, meus irmãos. Morre, te rende. Se tiver que pedir perdão para a pessoa, peça. Se você ainda assim se sente que você não errou, então diga para o teu adversário, vamos fazer um acordo. Vamos parar de brigar. Um dia um homem me deu uma encostadinha no meu carro aí no centro. Ele queria briga a todo custo. Eu estava vindo para o culto. Era 7 da noite. E eu disse para ele, amigo, eu não quero brigar contigo. Eu não sou de briga. E aquele homem incomodando. Aí ele queria dinheiro. Eu disse, eu não quero brigar contigo. Ainda que eu tinha que estar travando a velha natureza, tá? Não pensa que eu sou toda essa mansidão. Tá? Não pensa, ah, pastor, aí pode chover canivete que ele está tranquilo. Não, meus irmãos. Eu também tenho que frear a velha natureza como qualquer um dos irmãos. Como qualquer um. Mas eu dizia para aquele homem que estava bravo, eu não quero brigar contigo. Acho que isso tem que ser dentro de um casal. Você já disse para sua esposa ou para o seu esposo? Às vezes um levanta tudo atravessado. E às vezes passa o dia atravessado e vai dormir atravessado. Bom, aí tu imagina como é que é, né? Tudo de ruim. Às vezes o outro está nervoso, alguma coisa realmente não está legal com o outro. E a gente pode dizer, eu não quero brigar, não vamos brigar. E aí tu pode ir acalmando o outro. Se tu está de bem, tu pode facilitar as coisas para aliviar a tensão toda. Para aliviar o nervosismo, tu pode e deve fazer isso. Mas aí, irmãos, tu tem que estar ali, ó, vivendo o significado do batismo. Eu morri. Dá para chegar lá no cemitério e xingar um morto. Está lá sepultado com a gaveta lacrado ou dentro da terra lá. Ô, seu morto desgraçado. Eu vim aqui te xingar, ladrão, vigarista, pá. O que, que o morto vai fazer lá de dentro do caixão, hein? Alô? Ele não vai brigar contigo, não te preocupa. Isso Paulo está dizendo, nós morremos, irmãos. Ah, pastor, mas aí tem que ser, como diz, sangue de barata. Acho que é frio, né? Meus irmãos, é melhor levar o desaforo para casa. É melhor. É melhor levar o desaforo para diante de Deus, diante da cruz, do que encrencar a tua vida toda. Paga. Perde. Renuncia. Renuncia ao orgulho, renuncia à briga. Renuncia. Seja dentro de casa, seja fora. Renuncia, meus irmãos. Morre, porque quando você morre, está nascendo algo novo. A semente tem que morrer para nascer algo novo. Nós, para se converter, tivemos que morrer para o nosso passado. Claro que às vezes aquele passado quer reviver, quer. E você de novo, não. Não é assim, agora morri para o meu passado, não tenho nunca mais problema algum com aquelas influências, com a velha natureza. Tem sim. Mas nós temos poder de Deus quando isso está sendo treinado. Vida espiritual é treinada também, você sabia? É que nem treino físico, tem que treinar o espírito. Tem que treinar os sentimentos também. Lá diz no livro de Hebreus que nós temos que treinar, isso está escrito na Bíblia. Treina. Agora, se você, toda crise que chega, toda tentação também que vem, você não resiste, você está perdendo a fibra. Se fosse músculo, teu músculo está ficando flácido. Os idosos vão ficando com o músculo flácido porque eles não fazem mais exercício. No espírito, de repente, a pessoa vai ficando flácida. Ah, outrora eu era um crente mais firme, eu era um crente mais obediente, eu era isso, eu era aquilo, tudo mais forte. Então, está ficando flácido. Por quê? Porque não está treinando. Ah, quando vem uma tentação, irmãos, ou vem uma provocação, ou vem uma situação que te traz instabilidade, te traz medo, treina a fé. Põe a fé em prática. Busca nas escrituras, busca na presença de Deus, busca na igreja. Paulo sabe muito o que está dizendo, irmãos. Que pelo batismo nós fomos sepultados. Que coisa fantástica, hein? Você conseguir vencer. Você viver agora como um homem e uma mulher ressuscitada. O que é Jesus ressuscitado? Não era uma nova modalidade de vida que ele passou a ter? Até uma nova modalidade corporal ele teve. Foi para o céu depois com um corpo transformado, um corpo de glória, diz na Bíblia. Então, quando nós começamos a ter essa fase da vida do Cristo ressuscitado, nós ressuscitados, você está vivendo num padrão do céu. Está vivendo noutro padrão. Ainda que aqui nesse mundo, você está vivendo noutro. Teus pés estão aqui, mas a cabeça está lá. É isso que Paulo está dizendo. Batismo é isso, irmãos. Estou morto. Alguém vem te convidar para fazer uma bobagem? Morri. Alguém vem te convidar para qualquer coisa errada? Morri. Porque tu vive no padrão divino, um padrão muito mais alto que o terreno. Isso é que Deus está falando aqui na palavra dele. Paulo dizia, a gente entende quando Paulo dizia, eu morro diariamente. Quem sabe morrer, isso é voluntário, sabia? Não é? Alguém me obrigou a dizer não para o erro, não. É você e Deus. Nós podíamos ter muitas leis aqui na igreja. Podíamos ter proibido isso, proibido aquilo, mas olha, uma cartilha, assim, uma longa lista de supermercado cheia de proibições. Eu ia dizer e digo, não resolveria o problema de nenhum de nós. Nenhum. Mas agora, se você se relaciona com Deus, não preciso nem eu dizer o que é certo e o que é errado. O Espírito Santo que habita em ti, te diz isto sim, isto não. Ele te diz, a obediência vai ser sua, a decisão vai ser sua, mas Ele fala contigo. O Espírito Santo fala conosco, você sabe disso. Você se converteu, o Espírito Santo mora dentro de ti, a Bíblia diz isso. Leis não resolvem os nossos problemas. O apóstolo Paulo falou para nós andar, literalmente caminhar do lado do Espírito Santo. Quando você faz isso, a vida cristã é leve. Se botar leis, mas fica um jugo terrível. E pior do que o jugo, nós não conseguimos obedecer, porque a velha natureza sempre quebra as leis, sempre pula por cima da cerca das leis. A velha natureza não obedece. Por isso, tu tem que ter essa experiência de ter ressuscitado. Tu é um novo homem, tu é uma nova mulher, tu vive na influência já de uma nova existência. Enquanto você não vai para lá, a nova existência veio para cá. Isso é que Paulo está falando. E tudo isso é sinalizado ali nas águas do batismo. É só sinalizado, não acontece lá. Porque senão nós vamos dizer, ali tudo acontece e isso não é verdade. Isso já, tu vai chegar no batismo porque você já está com essa experiência de sepultar e ressuscitar. É assim. Tudo bem, irmãos? Tudo bem até aqui? O mundo, meus irmãos, o mundo chama. E como chama, né? O mundo chama. Mas eu morri. Dia a dia, morro. Dia a dia, crucifico a velha natureza. De repente que alguém de nós aqui foi acostumado a ouvir piada suja e rir, debochar de coisas indecentes. E você se converte, e aí você tem que morrer para aquilo ali. Deixa eu dizer uma coisa. Sempre é difícil morrer para aquilo que a gente gostava. Segurou isso aí? Sempre é difícil morrer para aquilo que a gente gostava de fazer, de ver, de ouvir. Hoje de manhã tivemos conversando com os pastores sobre isso. E um dos irmãos disse assim, eu não tenho problema nenhum de ter que assim, morrer para assistir corridas de automóvel na televisão, porque eu não gosto de correr de automóvel, mas eu tenho um problema grande, sim, de morrer para ver futebol. Aquilo é muito vivo para mim. E o irmão fez um voto com Deus, por um X período, nem me lembro agora quantos meses, se eu não me engano, até o Pentecostes. Não vai olhar nenhum jogo na televisão. Então, às vezes, dá um jogo importante e me sinto tentado. Mas ele diz, eu morri. A gente tem que aprender a morrer para aquilo que gostava. Eu vou contar uma coisinha rápida para vocês. Um dia, uma das nossas filhas, que não gostava de comer feijão, sentou na mesa e aquele dia tinha feijão. E ela disse, pai, e mãe, fiz um propósito com Deus de não comer feijão por X período. Ah, é. Bota feijão no prato aí. Fazer um propósito de não comer o que não gosta, é isso que eu estou falando, é muito fácil. Morrer para aquilo que eu não gosto é muito fácil, mas morrer para aquilo que eu gosto. Imagina vocês, alguém de nós gosta muito de doce, ou tem uns irmãos que são muito dependentes de refrigerante, diminui isso, viu? Se possível, para. E aí você diz, bom, eu tenho que morrer para esse negócio. Então assume com Deus, por meio ano, um ano eu não vou tomar refrigerante. Se você venceu, então é um sinal que você venceu uma coisa da tua natureza. Ah, é pecado tomar refri? Por mim, não. Por mim, não é pecado. Sei que faz mal para a tua saúde. Morrer para aquilo que a gente gosta. Isso soa como um sacrifício agradável para Deus. Jejuar é gostoso? Ai, que coisa boa, não tomar café da manhã, não almoçar, só jantar. Ou fazer jejum de 3 dias, de 7 dias. Ai, que coisa maravilhosa. Não, não é maravilhoso, não. É prazeroso jejuar? Eu não acho prazeroso. Mas a Bíblia diz que é um sacrifício. É um sacrifício agradável para Deus. No jejum, nós estamos voluntariamente abrindo mão de comer, porque comer dá prazer para a gente, não dá? Para comer uma comida gostosa, dá prazer, dá satisfação, tudo bem. Mas quando você jejua, você está dizendo, eu estou abrindo mão do prazer. E não é um prazer ilícito, não. É um prazer criado por Deus. Mas você está abrindo mão, voluntariamente. Isso eu estou falando, é morrer. Tem tanta coisa, irmãos, tanta coisa, que a gente tem que ir morrendo todos os dias. E amanhã, e morrendo de novo, e depois de amanhã, morrendo de novo, e de novo, e de novo. Pastores, não termina nunca. Ah, um dia vai terminar. O dia que Deus te chamar, disse, agora vem para cá. chega de morrer tanto aí, vem para mim. É o que o Senhor vai fazer conosco. Tenha coragem, tenha fé de tomar decisões e firmar-se nelas. Eu não vou permitir que meus apetites ou desejos venham ser maior que minha obediência à palavra de Deus. Firma nisso. Morre. Porque quando você morre, vai começar a nova fase. A nova fase. Tenha coragem também de perder, às vezes, amizades. Se é por causa do evangelho, que a pessoa não se agrada mais de ti por causa de Jesus, então está perdido, perca. Se é uma convicção que você tem na palavra de Deus e pessoas não querem estar contigo por causa da palavra de Deus, então deixe-as ir embora. Você não as mandou embora, elas foram, ou elas não te querem mais. Não te sente menosprezado. Você morreu para algo. E quando a gente morre para uma coisa, está nascendo para outra. É isso que fala aqui. Quando tu és sepultado, logo tu és ressuscitado. É isso que fala aqui na palavra. Vai por aí. Esse é o melhor caminho. Nem sempre prazeroso, às vezes doloroso. Mas aprende a crucificar. Aprende a morrer. Porque depois da morte, dessas mortezinhas que eu falei, né? Depois vem a ressurreição. Vem a nova vida. Vem uma existência superior. O corpo da ressurreição de Jesus era um corpo superior ao terreno. Depois que você passa por uma fase, vem uma fase superior. Naquela fase vai ter outras lutas. E aí você vai de fase em fase. Sabe o que a Bíblia diz? Que nós vamos sendo transformados pelo Espírito Santo de glória em glória. É isso que eu estou fazendo, falando de fase em fase, de degrau em degrau. Vamos falar com Deus? Tem alguma coisa que você que veio aqui hoje precisa morrer? Para alguma ideia, algum pensamento, alguma atitude? Que você precisa, pastor, entendi a palavra. Eu preciso renunciar a algo. Então faz isso agora, pede Deus, me ajuda Deus. Isso vale também para o seu tempo, para as horas do dia. Vale para as suas finanças. Se você até nunca foi batizado, e Deus está falando contigo nessa noite, amanhã à noite ainda tem uma reunião. Você pode vir ouvir a palavra amanhã à noite. Firmar a sua convicção. Porque Deus está construindo algo dentro de ti. Mas enquanto Deus constrói algo, nós, por nossa vez, precisamos destruir algo. Fomos sepultados com Jesus no batismo. Quem é sepultado, meus irmãos, cortou vínculos, cortou comunicação. Quem é sepultado está num mundo diferente. E é isso que a Bíblia diz, que nós quando nos convertemos, estamos num modo diferente de vida. Fala com Deus, fala um pouco agora com o Senhor. Se você anda sempre irritado ou irritada, sempre murmurando, a Bíblia diz que o fruto do Espírito é alegria. Então tem uma coisa errada com você. Porque o que o Espírito Santo produz são outros sentimentos. Tenha coragem diante do Senhor de renunciar. Porque toda renúncia terá sua recompensa. Um dia o apóstolo Pedro disse para Jesus: Senhor, nós deixamos pai, mãe, filhos, deixamos casa, deixamos tudo para te seguir, Senhor. Não é que abandonaram, mas colocaram no segundo plano. E Jesus disse a ele: quem fez isso, ganhará 100 vezes mais. Mas tem que ter o primeiro passo. Se hoje à noite tem algo que você está renunciando, você está pedindo: Deus me ajuda, eu não tenho vencido algo, algo até tem me vencido. Se você está tomando uma decisão para melhorar a sua vida espiritual, melhorar também a sua conduta, melhorar e cuidar dos seus sentimentos interiores, se algo Deus está falando contigo hoje à noite, eu te peço, fique de pé. E eu vou orar daqui onde estamos, simplesmente fique de pé. Seja uma pessoa, duas ou toda a igreja, eu estou tomando uma decisão hoje à noite. E eu preciso do Espírito Santo me ajudando. Senhor Deus, eu quero viver. Você pode orar junto comigo? Eu queria te convidar. Senhor Deus, vamos dizer juntos, irmãos. Eu quero viver dia a dia, morrendo para mim mesmo, morrendo para as propostas do mundo, morrendo para as tentações. Eu rejeito, Senhor, aquilo que está matando o meu relacionamento contigo. Eu rejeito sentimentos baixos. Rejeito ódio, amargura, murmuração, ciúme. Senhor, me ajuda a crucificar a carne. Senhor Deus, eu quero viver esta verdade do batismo todos os dias da minha vida, morrendo por um lado e ressuscitando por outro. Eu quero ir anulando a velha natureza e ressuscitando para uma nova forma de vida diária que eu posso ter contigo. Em nome de Jesus, Senhor. Nome de Jesus.